Olha aqui, ó, só passando o braço limpo para regresso. Está mantendo 1.500 pés e corredor Veracruz. Sente Bravo do Luiz, que você encontra São José, 1.500 pés, só passa Paripe. Já mantém, 1.500 pés em São José, vai passar Paripe. Está passando o braço do Luiz. 935-5209. Controle Salvador, boa tarde, é o trip 5219, decola. 301. Controle Salvador, TAN 3190, formação Sierra. TAN 3190, acione identificação, autorizada a chegada Mari, direção 050. Identificado na Mari, 050 autorizado, TAN 3190. O Gol 1077 para o acionamento, posição. Gol 200, será gole. 200, gole, 5219. Eu tô com a aeronave da TAN que tá na remota e tá utilizando o posto. Em coordenação solo, se houver condições, tá utilizando o posto Protax, gol 077. Coordenação solo, está autorizado o posto, gol 077. Aberta é 4863, desça 2000 pés, está livre de VLS e reporta estabilizado. Para 2000, portal estabilizado já. 4863. Pô, na remota no 2000, não aguarde para iniciar no 1755 confirmando. Aguarde. Paulo Romeu Romeno Vender para o táxi com 8 a bordo, autonomia de 3 horas, alternando Serra Bravo, Charlie Fox, parte 3. Alterna com vias, 3 horas de autonomia, 8 autobre. Autorizado prosseguir o táxi via Juliette, Alfa, até o ponto de espera da pista 1-0. No ponto de espera, torre no 8, decimal 6-12, Romeu, November. Juliette, Alfa, até o ponto de espera da 1-0, lá, 7-18-6-12. Bom trabalho, boa tarde. Boa tarde, meu amigo. Estimado policial, puxa. É, mais uns 5 minutos, cara. Ah, tá ok. Então reporte quando estiver pronto, ok? Desconsidera a autorização, pelo reporte quando estiver pronto, policial, puxa. Sim, já me reportaram. Vai dar partida no motor na posição. Ok, sente. Salvador 3567, autorização Brasília? Tá 3567, autorizado Brasília, nível 380, via presumindo 7. Decola pista 1-0, curva à direita, saída gole, transição fita. Controle 119.35, transponder 5551. Já 380, presumo 17, gole ou fita, 5551, 1935 é o controle. Correto nesse posicionamento, tá? Deixa lá. Estamos com a aeronave da companhia que estava no gate 10, o meu está prestes a iniciar o táxi. Eu creio que tem uns 2 minutinhos a 3. Novo, Recife, em 133, acima 25. 3325, estacional 471. Táxi, seu Gol 1077, autonomia de 4 horas e 20 minutos, alterna Campinas a bordo 1049. Copiado, 149, 420, Campinas, autorizado para seguir o táxi via Juliette Alfa, até o ponto de espera, pistão 0. No ponto de espera, torre no 8, da Juliette Alfa, no ponto de espera, 1862, Gol 1077. 35, após a passagem da aeronave da companhia Mission Taxi no Traveiro Gate 10, autorizado, puxa para o táxi. Posso através da aeronave 10, autorizado, puxa, motorista para o táxi 395, complexo em redução 200 mais. 200, 1395. Boa tarde, Romeu Novembro, no ponto de espera da 10, passa. Romeu Novembro, ali mantém, ali decola, pista 10, no 20 graus, 149. Ali decola, pista 10, Romeu Novembro. Pista 3190, estação de vetoração, curva à esquerda para 015, limite ao localizador. 015, limite ao LAC, da 3190. 3190, completando redução, 210 mais. 210. Vai até 4863 estabilizado. Agora, 4863. Passar de aproximação, torre 1-1862. 1862, agradecer o senhor, vamos chamar a sua. Com 9601, desce a 2000 pés, ajuste 01, está livre. ILS, reporte estabilizado. 2011, reportado estabilizado, com 9601. Boa noite, Salvador, boa tarde, 7620, cruza 1160, com 940, está em guerra. Caso 67, 30, acena a identificação, autorizado a chegada bom, pressão 060. Sua chegada bom, 0 para 0, 060. Com 1395 para o localizador, curve à direita para o 080. Direita 080, 1395. Controle Salvador, boa tarde, Papa Romeu. Romeu Novembro, transfere Gole Gonza. Papa Romeu, Romeu Novembro, contato radar, voo 400, sai da Gole. Novembro vai subir ao 400. Futuro está passando o braço direito, passou tarifa. Tapa Luiz, reporte, rotatório, viva Fucão. Volta lá, Papa, eu vou pro braço direito. Com 1395, desça 2000 pés, está livre de ILS, reporte estabilizado. 2000, reportará 1395. Pista 3190 para o localizador, curve à direita para o 050, descendo a 2000 pés, ajuste no 019. 050, direita, descendo para 2000 pés, 010, 119. Poxa, né, 6314? É, tem estimado para a nossa autorização de giro de motor, informa que quando autorizado vai ser em marcha lenta. Tá ok, tô ciente do giro, é uma coisa não para entrar, tô ciente do giro, reposto para o corte, o sinal é 6314. Autorizado, reportará no corte o 6314. Isso. 3352, o máximo da presente foi direto Vitória da Conquista. WebJet 67204 no Pés, hoje o 9011. Para Goma 395, completa aproximação, torre 1 no 862. 86, 1395. Olimpo 03, confirme, no farol de Itapuã, deseja prosseguir para o farol da Barra, a 500 pés, já pode retornar para o pouso? Você está autorizado, repasse para a descida, Olimpo 03. 03, 03, 03, a polícia vai retornar para o próximo, e vai chamar para a Vitória 3000, para a segunda descida. Próximo ao 3190 completa aproximação, torre 1 no 862. 3190. Objeto 6720 após pelo alistador João Pérez, está livre LS, reporte estabilizado. Papa Romeu, Romeu, Romeu, novembro, estamos em Recife, 128, décima 8. 128, boa. 35219, chame Recife em 128.8. Confirme para o 35219. Recife em 128.8. 128, 5219. Faça um novo 360 pela esquerda, ok? 33 para o 360. 395 da Gol aos 33, direita no 219, agiliza a liberação. 395 da 219. Sim. Prossiga. Para 13 milhas, radial 130, solicita livrar para 500 pés. 100 pés autorizado, o ajuste em Salvador no 09. Descendo para 500 pés com ajuste no 09, no Olimpo 03, na proa do farol de Itapuã. Olimpo 01, após a liberação da táxi em Juliette para o Parque Paraná Verbal Otan, prossiga seu táxi para o gate 07. Gente, após a liberação da táxi em Juliette, vai para o 07 com 601. Salo, Salvador Gol 395, livrou na 64. Ano 395, táxi lento via taxiway alfa, reporte para o ingresso pátio principal. Frente lento via alfa, passar para o ingresso pátio principal, 395. Para o táxi, o trip 5415, está com 58 a bordo, 4 horas de autonomia, alterna Vitória. Copiado, Vitória 4 horas 58, autorizado prosseguir o táxi até a saída do pátio 3, aguardando para o ingresso via Juliette. Livre táxi até a saída do pátio 3, aguardando para ingresso na Juliette, o 35415. Firme. Correto pro Bravo Quilowitz, por favor. 120 graus, 159, Bravo Quilowitz. Sim, sim, Bravo Quilowitz, obrigado. Após o regresso do farol da barra, a intenção seria fazer três toques arremetidos. Será informada a torre de controle? Grato. F7-6720-ILS. 6720 completa a aproximação, torre 1-8-612. 1-8-612, obrigado. Prossiga táxi via taxiway, após a passagem do 737 da Gol, prossiga seu táxi via taxiway alfa, reporte para ingresso no pátio principal, táxi lento. Alfa, vai reportar para ingresso no principal, 3190, o Gol já passou aqui. Ok, gente. 5415, aguarde para ingresso da Juliette. Aguardando, 5415. 6720, vai passar o externo, trem baixo na base. 6720, continua a aproximação, boa tarde, 130 graus, 129, aguarda a pista livre. Gente, aguarda a pista livre. 2 para o 09, 1395. Gol 601, no modo que é o 06, correto? É o 07. 07, obrigado. Nada. Paulo, você está passando mais distância de Quebec? Mike Fox Quebec, prossiga. Passou o voo 4863, agora estamos no Mike Fox Quebec para utilização de táxi, cruzamento até o Pátio 5, Mike. Então, o assinante chegou a assinar 3-4, que é o Mike Fox Quebec, é isso? Aqui, o Mike Fox Quebec, seu. É utilização de táxi até o Pátio 5. Ok, gente, aguarde para iniciar. Boa! Controle Salvador, é o Gol na 077. Gol na 077, contato radar, voo 360, 0 da EL. Rael, Gol na 077. 310, seguindo 737, pegou a sua frente, irá prosseguir para o gate 62. Afirmativo, seguindo a aeronave, pegou a frente, gate 62, eu tan 310. Solo Azul 4206, Gate 1, pushback acionamento. O Gate 1 está autorizado, reporte para o táxi. É para o táxi 4206. Juliette, conexão Tango, Juliette Serra Controle. Tá agora a 54 milhas do Oeste de Salvador, o serviço radar está encerrado, chame e Léo, senhor 201. Muito obrigado, obrigado igualmente. Aguardando pela ingresso da Juliette. Prossiga seu táxi via Juliette Alfa no ponto de espera Torre 18, nesse momento. Livre táxi Juliette Alfa, ponto de espera 1862, 5415. Mike Fox Quebec, pode prosseguir o seu táxi na Avenida da Trip via pátio principal Lima. Mike, reporte na Quebec para o cruzamento. Passarei na Quebec. Objeto 6720, boa tarde, prossiga ataque via taxi Alfa, reporte para o ingresso no pátio principal. Via Alfa, reportará para o ingresso no pátio principal, 6720. Gente, eu formo o tráfego prosseguindo para o farol da Barra, 510. Está sobre a Bahia, 500 pés, prosseguindo o litoral. Seguindo para o litoral, para a Costa Azul. A gente está prosseguindo para o regresso da presença, ali 03. Gente, ali 03 está visual com tráfego. Principal, 6720. Próximo. Controle Salvador, 1755. 1755, aguarde. Romeu, posso cobrar o controle? Tá visual com tráfego, confirme. Gente. Gol 1755, contato radar, voo 360, sai da Dael. 360 na Dael, 1755. Romeu, fica bravo, reporte no farol da Barra. Azul 4206, temos 103 a bordo, 3 horas e 15 de autonomia até na Marcela. Copiado, Marcela 3503, já prosseguiu o táxi chegando na aeronave ATR da Trip via Índia Alfa, no ponto de espera, torre 18, décima meia 2. Segue a Trip Índia Alfa, ponto de espera da 10, torre 186, 4206, obrigado. Nada. Autorizado, Mike Fox Trotz Quebec, reporte ligando frequência, boa tarde. Gente, Olimpo 03, reporte no através do parque de Pituaçu. Afirmativo. Gol, boa tarde, acione identificação, mantenha presente e crua, repasse para a descida. Tango, da presente Voyamã, descendo inicialmente a 080. Sim, foi viagem. Claro. Motor de Pasha, 103567, passing 102,000. 103567, with a contact climb to at level 380, Gole depart. Motor de Pasha, 380. Romeu, Oscar Bravo, reporte final para pouso. Romeu, Oscar Bravo, reporte final para pouso. Gol 1077, Recife, 133, decimal 25. 3325, bom dia. Decolagem autorizada, pistão 0, uma centena com 12. Livre decolagem, 0-0-2. 35495, Alim, mantém a posição. Alim, mantém 35495. Olha o 03 para ingresso no circuito, torre em 1-9-6-12. Para agora, torre para ingresso no circuito, para boa tarde, o Olimpo 03. Olimpo 03, prossiga. Olimpo 03 está aqui no stand, se aproximando do farol de Tatuã, para ingresso do circuito de tráfego visual, para 3 passes remetidas, e apoio do posto final. O 03 apresenta em condições de curvar a esquerda e ingressar a final no 1-0. Prosseguir para o circuito de tráfego. 8002 aos 46, 1935, Boa Viagem. 8002, 1935, obrigado, Boa Viagem.